O tema a ser colocado aqui hoje são os valores humanos universais. O que são valores humanos universais? São valores absolutos, não são valores relativos, valores absolutos, que eles servem. Aqui em Flores da Cunha é um valor, por exemplo, o amor é um valor absoluto humano universal. Ele serve aqui em Flores da Cunha, ele serve lá no Japão, ele serve em todo o local. É um valor humano universal. São o número de 5, que a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Bom, não existe dúvida nenhuma de que educar, todo mundo aqui deve saber, né? Que ter filhos, educação, é uma coisa difícil de ser feita. Como diz aqui a Rita Calegari, que ela é psicóloga, ter filho não é uma tarefa fácil, pois tudo o que é bom dá trabalho. Ter filhos é bom, é claro, mas dá trabalho. Por quê? Por causa exatamente da educação. Mas além ela vem e ela nos diz, nós temos que levar em consideração que a criança, quando ela retorna à pátria, aqui à pátria, aqui aos encarnados, aqui ao mundo dos encarnados, ela retorna, ela reencarna aqui novamente, ela vem com suas tendências. Elas vêm com tendências positivas, elas vêm com tendências negativas, elas vêm numa família pré-determinada, aonde ela vem para dar certo. Ela vem para ter uma encarnação que ela vai ser a encarnação melhor de todas aquelas as outras encarnações que ela passou no passado. As outras centenas de encarnações que ela teve vão ser as piores. Essa que essa criança está nascendo nessa família é para aquela encarnação que vai dar certo. Pelo menos, não tudo, mas alguma coisa, ou a maior parte das coisas, vão dar certo. Pelo menos são os projetos espirituais de quando existe um ser reencarnante. Qual é que é a primeira escola da criança? Qual é que são os primeiros professores de uma criança? Família. Família. Muito bem. Obrigado. A primeira escola de uma criança é aquilo que se chama de instituição família. E os primeiros professores, os pais. O avô ou avó, enfim, pais, mães, avós, avós, tios, tias, quem sabe, um círculo familiar, são os primeiros professores dessas crianças. Mas nós sabemos que tudo na natureza, inclusive aqui até uma afirmação de Chico Xavier, através do Emmanuel, ele diz assim, vemos que a natureza não dispensa a disciplina em momento algum. Na natureza não se dispensa disciplina em momento algum. Até o momento em que tu vai fazer um jardim, tu tem que fazer um jardim de modo certo, disciplinado. A criança não é um jardim, ela é um ser humano. Além de ser, de ser disciplinada, ela tem que ser educada. E educada através desses valores humanos universais. O principal problema, a principal preocupação dessa Rita Calegari, o que nos tem preocupado muito, diz ela, é a transmissão e quais valores precisam ser transmitidos a essas crianças. Os valores humanos universais, porque sem a transmissão desses valores, é quase impossível, vejam bem, esses valores que eu vou colocar depois, sem a transmissão desses valores humanos universais a essas crianças em idade de aprender, é quase que impossível formar um cidadão ético e preparado para viver numa sociedade que nem a nossa. Quer dizer, se essas crianças não aprenderem esses valores humanos universais, aceitarem, assimilarem, colocarem em prática, provavelmente eles não serão seres éticos e não serão seres formadores de uma sociedade séria. Vamos falar aqui do primeiro grande valor humano universal, a verdade. A verdade. A verdade é o princípio básico que está por trás de todas as formas de vida. Tudo que é forma de vida que existe no planeta ou fora dele, existe uma verdade. Ela dirige a conduta do ser humano autêntico e o ajuda a superar seus temores. É o que dá significado e dignidade à vida. A verdade, a pessoa que vive na verdade, ela supera todos os seus temores, todos os seus medos. E é o que dá significado e dignidade à nossa existência. A verdade absoluta, aqui no caso, como verdade absoluta, é Deus. O segundo grande valor, a ação correta. A ação correta resulta da sintonia harmônica do ser humano com a natureza e com o universo. É o triângulo. Ser humano, natureza e universo. A ação correta, ela resulta nessa sintonia aí, do ser humano com a natureza e o universo. O ser humano age corretamente sempre que ouve a voz interior da consciência. Foi falado já outras vezes aqui que quando nós escutamos a voz interior da consciência e nós agimos por aquela voz interior da consciência, nós estamos agindo de forma correta, de forma certa. Nós erramos menos. Isso por quê? Porque nós estamos na ação correta. Ação. Os filósofos falavam reta razão. Como valor absoluto, esse valor aí, como um valor absoluto, é a lei cósmica eterna que tudo sustenta e permeia. A ação correta, tudo sustenta e tudo permeia. Acha os caminhos para qualquer lugar. Terceiro grande valor humano universal, o amor. O amor é a energia de criação e coesão. O amor é a energia pura de criação, que cria, e de coesão, que junta, que funde, e transformação e manutenção da vida. O amor é tudo isso. É a força que abastece a psique e a alma. É a força que abastece a nossa mente, o nosso amor, né? O amor abastece a nossa psique, mente e a nossa alma, espírito. O exercício do amor é o que revela ser profundo, sagrado, transcendental e sublime. Aqui vem o Immanuel Kant, quando dizia assim que o amor, ele faz com que as pessoas sejam transcendentais. Ele escreveu um livro uma vez, o ser transcendental. O que é transcender? Transcender é ir além dos próprios limites que achamos que nós somos capazes. Através do amor, nós conseguimos ir além daquilo que a gente acharia que além já seria muito além. O ser humano, ele é um ser transcendental. Ele pode ir além. Por quê? Por causa da capacidade de amar, a capacidade de sentir afeto, a capacidade de dar importância aos outros, de amar os outros, a alteridade. Na filosofia chamamos de autoridade, importância aos outros. E como valor absoluto é a manifestação de Deus. Quando se ama, se manifesta Deus. Quando nós estamos amando, assim, irrestritamente, sem restrições, nós estamos manifestando Deus. O quarto, a quarta, o quarto valor humano universal, a paz. A paz, tão necessária, né? E tão difícil. Tão difícil nesse nosso mundo. A paz é o alicerce da felicidade do homem. Ela advém da eliminação, escutem só isso aqui é altamente elevado. Ela advém da eliminação da desordem interior criada pelos estímulos dos sentidos, emoções e pela formação sucessiva e não seletiva de pensamentos e desejos. Olha só que isso aqui é altamente filosófico. A paz é o alicerce da felicidade do homem. Ela advém somente quando se elimina a desordem interior, existe uma desordem interior dentro de nós, criada pelos estímulos dos sentidos, instintivos, os sentidos. Quando nós damos mais importância aos sentidos do que à razão, nós não temos paz interior. As emoções e a formação sucessiva e não seletiva de pensamentos e desejos. É quando a gente não seleciona pensamentos e desejos. Pensamentos, desejos, atos, palavras. Tudo quando a gente consegue selecionar tudo isso, a gente fica em paz. Porque no momento em que nós estamos pensando o que vamos pensar, permeando o nosso pensamento, permeando esse pensamento, permeando nossas palavras. Bons pensamentos vão criar boas palavras. Boas palavras vão criar boas atitudes. Boas atitudes vão criar um clima de paz. É tão simples, né? E tão difícil. Na paz é que se processam as transformações da personalidade. É só através da paz que a gente consegue se transformar. Personalidades se transformam. Enquanto o valor absoluto é a bem-aventurança divina. Bem-aventurança divina. Isso é a coisa fabulosa, né? E a última, então, o último valor humano, universal, é a não-violência. A não-violência, que seria a mesma coisa que paz, só que de outra forma, né? A não-violência é o reflexo da vitória do espírito sobre a natureza animal e instintiva. É a vitória do espírito sobre a natureza animal e instintiva. É quando o nosso espírito consegue dominar os nossos instintos e fazer matar aí, fazer morrer o homem velho e deixar nascer o homem novo, como Jesus dizia. Essa é a questão da não-violência. Todos os seres, coisas e leis naturais, com humildade, amor e cooperação, é vivenciar a não-violência. Vejam bem. Todos os seres, coisas e leis naturais, com humildade, amor e cooperação, é vivenciar a não-violência. Pela não-violência, revela-se o que existe de melhor no ser humano. Se nós tivéssemos condições de ter a nossa cidade de Flores da Cunha 100% sem violência, só a cidade de Flores da Cunha 100% sem violência, nós conseguiríamos que cada ser humano que vive nessa cidade mostrasse aquilo que existe melhor de dentro dele. Imaginem só como é que seria a energia, a egrégore mental de uma cidade que nem essas. Imagine então o dia em que nós partirmos realmente lá para o mundo de regeneração, quando realmente a não violência existirá. Vocês imaginem só como vai ser bom viver num planeta sem violência, aonde todas as pessoas podem exprimir o que existe de melhor de dentro deles, o que existe de melhor. É um valor absoluto porque é a meta da realização humana. Então, a não-violência seria aquilo que se chegaria à meta final da realização humana. Tudo isso aqui está aqui É interessante, mas é muito mais interessante, muito mais importante botarmos em prática. Muito obrigado.